Na manhã de sexta-feira, policiais do DENARC de Foz do Iguaçu fizeram a apreensão de uma grande quantidade de entorpecente estocado em uma residência na região do Jardim Primavera. O 0800-643-0050 foi acionado por um morador das proximidades que considerou estranha a movimentação na rua Capibaribe, em uma casa que era para estar abandonada. O local, conhecido como Favela da Mosca, é alvo de constantes ações da polícia e o vizinho solicitou ao DENARC uma verificação. Diante da denúncia, uma equipe foi até o local, observou que algo de estranho havia no imóvel, fez campana, mas ninguém apareceu para retirar os invólucros de plástico que estavam carregados com a maconha. Diante disso, foi feito adentramento ao imóvel e apreendido mais de 382 quilos de maconha e o material que seria usado para embalar este entorpecente, acredita o delegado, para despachá-lo de Foz do Iguaçu. O delegado titular do DENARC, Dr. William Assunção, acredita que a denúncia é a melhor ferramenta. Então, se você tiver qualquer dica ou orientação aos policiais do DENARC, ligue gratuitamente sem identificar-se para 0800-643-0050. A informação tem sigilo garantido, afirma o delegado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.